sinceridade devo ter. Vou com um verdadeiro mestre aprender. Com Cristo vou crescer. Do primeiro degrau eu devo começar. Um cantinho no céu eu quero conquistar. Esse dia vai chegar. Voar mais alto eu quero e receber o prêmio de honra que Cristo vai me entregar. Uma coroa de ouro, cantar no lindo coro de anjos, com ele no muitas vezes ainda sei, posso cair. Quantas pedras em meu caminho vão surgir. Não devo desistir. A vitória não é pra quem melhor joga, mas pra quem com sinceridade perdoa. Pra aquele que sabe amar. Jesus, suas mãos todas.